Lisboa é uma cidade bastante cosmopolita, mas que mantém aspectos muito particulares. Para se conhecer Lisboa, tem de se visitar o Parque das Nações, onde se realizou a Expo 98, e aí visitar o Oceanário. Tem de se ir aos miradouros da cidade para se apreciar o casario e a vista sobre o rio. O meu preferido é o de Santa Catarina. Pode-se também subir e descer pelas ruas estreitas da cidade para se sentir o ambiente dos bairros históricos. Mas o mais importante é fazer uma viagem no antigo elétrico da linha 28, que passa pelas zonas mais antigas da cidade, e, claro, saborear os deliciosos pastéis de Belém. Na minha opinião, para se conhecer Lisboa e a sua história, é preciso visitar as várias igrejas e os vários conventos do centro e da Baixa Lisboeta e os muitos museus espalhados pela cidade. Também é uma boa ideia participar numa visita guiada ao Mosteiro dos Jerónimos ou, para quem gosta de arte moderna, visitar o Centro Cultural de Belém e a Fundação Calouste Gulbenkian. Às terças ou aos sábados, pode-se ir à Feira da Ladra. Para se compreender o povo e a sua cultura, é preciso ouvir o fado nas casas de fado. E para se ficar com uma boa recordação da cidade, tirar uma fotografia sentado ao lado da estátua do poeta Fernando Pessoa, na esplanada do famoso café A Brasileira, no Chiado.